Doi, Botan, 2104, Conspera 2004. Bate eu com a Conspera 2104. Vai, bate. Doi, Salvador, Cordial. Botan, tá 3192, não se escuta. Cordial, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, 130 graus, 109. Tráfico 371 ATR aproximadamente cruzando o eixo da 17 no momento. Então 3192. Tá 3192. Bet, está pronto? Vende a Juliette Torre. Afirmo, da presente, o vento de 130 graus no 09, imediato, Vitor Índia Juliette, pista no 7. E 101, solo aos 28, libere a direita e chame solo, frequência 1219. Direito 219, o azul 9101. Solo, começo, 910 para mim. Pode parar de tapar a Vitor Índia Juliette. Uno, Patri Alfa, Kilo, Patri 3, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Patri 3, 4 Lima, azul, 9, 1, 0. Salvo, 1-6-9. 1-6-5-9, se siga. Segue só na mesa. Autorizado, chame táxi. Isso, vou ficar. Juliette, reporte farol de Itapuã, sua decolagem foi os 28 de Salvador, reporte farol de Itapuã. Farol de Itapuã, 884, pronto, 4, então não vai concluir. Afirma, 884. 884 para Caracaju, autorizado via... Confirmou, autorizado direto, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Pajama, direto Caju. Nível de voo 230. Transponder. Aguardo confirmação do transponder e frequência do controle 120.8. Pajama 230, Manara Caju, Delta Pajama, decola 10. Perfil da Puca, transição Pijama, primeira curva esquerda, após a segunda presente. Controle pera 120.80, com aguardo no código de transponder 184. 184, correto, tá bom. Aguardando. Lenhora 209. 3209, boa. Bom. Centro Recife, frequência 260 até 288. 3567, obrigado, uma boa tarde. Alfa, Mandela, Centro Recife, Centro Recife, Centro 094, decolagem autorizada, pista no 0, 150 graus, 109. Pista decolagem no 0, bom dia, na 4. Passou 366 Capavista, né? 3 não 4. 3 1-4-2, 1-8-9-5, oposto. Vendo uma terceira, bom trabalho. Descendo a 2.500, Serra com 1.015, mando approach Serra Vitor 366. Para 94, Nicolau 32, chame o controle 1208. 1208, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1094. 094, contato radar na decolagem, suba via saída Borba, para o nível 37. Fiquei via saída Borba, gol 1094, assim que possível, autorizaria pro de proti? Patio, vou coordenar com o Recife. Tem olhado. Nossa, autorização para o táxi, são 3:34, Campinas com 176 agora. Obrigado. Muito espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-5, no 1-5, no 6-9. Após o ETAP, vai o voo serviço premium, descer para 2.500 pés. Após o ETAP, voa o 3-6-6. Após o TAP, 366 e descer para 25.00 pés, 1.015 ajuste. Posição, após o TAP, foi na posição de 366, desce para confirmando 2.500. Azul, 4065, chama o centro de Recife, frequência 1251. Desvio, 094, estou coordenando aqui com você. Um minuto. Ok, sem problema. Estabilizando a final da RNAVE, então no 0-3835. 3835, torre 1-8, decimal 95, por favor. 1095. Autorizado o número 6, decolando da pistão 7 com primeira curva à direita, corredor axé, controle Salvador 120.8, torre 18.95 e o transponder 0130. Confirmando 0132. Olha como é que dá. Salvador, ataque ao mesmo, final do Matheus, ao boa, mantenha o ponto de espera, 1-6-5-9. Alta, correto, operacionamento táxi, torre 1-8, decimal 9-5. Voo 094, Recife solicitou que o seu voo para o norte, 360, por 40 milhas, e após direto ao Abucu. É, para o norte, tem informações aqui, tem informação a lateral de Borba. Pode ser para 10. Gente, controle. Estimativa, tem um tráfego no sentido contrário, em descida, perfil da chegada Golf. Por isso que ele solicitou para a 360. Mas a gente pode prosseguir na 10 e aguarde coordenação. Tá, ok. Tem uma informação em cima da posição aqui, sim, de Salvador. E Borba também tem, a esquerda de Borba. Ah, perdão, a direita de Borba. Qual o seu modelo 6314, o Xanel está lembrando? O Xanel 6314, Taxi Alfa Juliette, Gate 5. Alfa Juliette 06, 714. Zero, chama o centro Recife, corrija. Torre em Salvador, frequência no 895, chama o Bus. Bolo 097, identifique. Se você mantém inicialmente o nível 160, chegada bom, se ajuste 1500. Assim que possível, vou para o Diabo Pu e suba restrito ao nível 150. Diabo Pu, restrito 150, confirma? Inicialmente 150, aguardando. Ok, restrito 150, Diabo Pu, vou 954. Aguenta para o 620? 620, turno no 895. 695. Oi, Gino 094, tá, continue sua ascensão. O tráfego está 48 milhas à frente, no sentido contrário, passando o nível 240. Continue nível ascensão ao nível 370 e aguardando a restrição. 370, pode amor povo, 0 na Grau 89, 0620. Aguardando 620. 3835, Solos 38, libere à direita, chame Soleona do 09. À direita, Soleona do 09, 3835. Só confirmar aqui, só um minuto. Obrigado. Salvador, SAM 3835, livrou. SAM 3835, táxi via Alfa, Juliette, gate 2. Alfa, Juliette. Para o 2, o SAM 3835. Ok, desse mantém o nível 200, 200 o nível. 200, 097. Voo 094, Salvador. Tá escuta? Ok, restrito ao nível 190. Ok, restrito 190, 0094. Batiu, tráfego da companhia, 28 milhas à frente, posição 12 horas, no rumo oposto, cruzando o nível 220 até o nível 200. O equipamento é um Boeing 737-800. No 097, o tráfego da companhia, 12 horas, 25 milhas agora, rumo oposto, passando o nível 180 em ascensão até o nível 190, também um Boeing 737-800 da companhia. 1-620, fomos autorizados na 0160 grau 089. Vai, livre para o 1-620. Salvador, boa tarde, Gol 659, Resident Style. Boa tarde, Gol 659, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 360 via Federal. Federal, se possível, direto do Pedro. Style, está autorizado, no 659. Certo, Style, obrigado. Chanel 6335, informação com Fuísca, pronto, passa. Pronto, Chanel 6335, para o aeroporto de Guarulhos, autorizado via Pedro Whisky 10, Piraí, direto Umbade, vai fazer voo 44, Pagog, nível de voo 360, subida da Euleda, Motiva, decolagem da pista 10, após a primeira curva direita. Transponder 5132, controle Salvador 120-8. Chame Solen 1209. Direita 209, Rodomeia 20. Minha Pessoa 10, Piraí, Rombate, depois do 44 Pagode. Minha 20, saia da Elvin da Ponte, com a Comandirei. Solo, muito boa tarde, Golo 620, Libra Mesco. Rumo 620, táxi de Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa antes do Juliette. No 097, tráfego superado, desça para 4 mil pés, chegada bom, faz visto 10 no 5. Pulo 094, mantenha o nível 190, aguardando a atenção, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterne 2545. E mantenha o nível 190 por enquanto. E mantenha o 190. O 659 voe direto à posição Dog Sul, autorizado pelo centro de Recife. Direto Dog Sul, voo 69. Salvador, eu vou 097, que é tudo aqui, para 2, 3, 0, informação, aproximadamente, 7 autorizado, desvio, 097, depois eu vou... 8. Juliette, voo 90. Voo 90, aguardar. Tráfego da Bianca vai iniciar táxi no através do 09, só para o sinal do gate 9. Aguarde. Gente, voo 90. Noite, pronto, cópia. Azul 418 para o aeroporto de Confins. Autorizado via Pêndulo 21, nível de voo 360, subida arbor, transição elétrica, decolada pistona 0, primeira curva direita. Transponder 5142, controle Salvador 120.8, azul 418. Voo 659, chame o centro Recife, frequência 12251, alterne 12835, boa tarde. 351, 2835, boa tarde. Correto, chame o centro para o feedback, só na meta, 4198. Recepção, Alexandre 6327, táxi CLB99, alternando Salvador com 3 horas e 20. Alexandre 6327, táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pistão no zero. No ponto de espera, turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Pátio Índia, 1895, espera, vem sim, você está lá na escuta, 6327. Ótimo, boa tarde. Confio para o Saulo. Puxando 6305, 6355, aguarde para início do pushback. Puxando 6355 na escuta. Tem tráfego do agosto, já estou esperando bastante para ingressar na posição 9. Olhando com isso de solo para fazer seu pushback, puxando um pouco mais a retaguarda para deixar livre a entrada do gate 9 e o tráfego da Gol. Ok, 120, decimal 8. Até a volta, acho. Controle Salvador, Papa Romeu, acho que é MacDelta. Boa tarde. Sou Mike Delta, o número 3, corredora cheia, ponte Farol da Barra. Catará, Farol da Barra, acho que é MacDelta. Esse é o táxi do 620? 620, afirmativa. Por que tirar, aqui? Vai ficar atento somente ao tráfego da aviança realizando o pushback, já foi coordenado para deixar livre a entrada do gate. É, o paciente, o 920. Som Rio 6327, está pronto, muito bem. Rio 6327, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento no 40 graus, 097, vou ser a Vito 366, desça para 25003, ajuste ao 905. Está autorizado o sinal RNAV e eu posso estabilizar. Ok. Pronto, Serra Vito 366 comigo. Está autorizado RNAV, depois da vez estabilizado. Ou no 0-1-3. comando é 4:50, autonomia? Autonomia 355, autorizado táxi, via Pátio 1 Luim, já está a ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 5, boa tarde. Obrigado. 252, chama agora o controle em 1208, uma boa tarde. 208 para 637, uma boa tarde. Próximo da boa tarde, Chanel 6327. Contato radar na decolagem, fone código 5105, saída da Elso para nível 220. 5105, da EL 220-6327. Delta. Tenho frequência para coordenação, 2345, no tráfego reportado no setor, vou prosseguir para o Manati. Fecha mais de pouso. Tomado para o 07. Também no retorno, Mike Delta. Salvador Azul 2791, no nível 170, informação I, na fila de Amã, idade de filho. 2791, adiciona identificação dessa via, chegada Amã. Para 4 mil pés, altímetro 1015. A gente desce via Amã para 4 mil pés, com 1015 no ajuste, 2791. Solicita após, tá? Voar direto na proa do Serra Vista 1366, ou 2791. 1010, Piraí, direto Umbad, pelo 44, Fagog, nível de voo 340, subida da Euleda Motiva. Após decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Controle Salvador 120.8, transponder 5114, TAN 3155. Ok, o TAN 3155, São Paulo, Salvador 340, decola da 10. Da Euleda Motiva. Curva direita após a decolagem, com controle 1208 e o transponder 5114, Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, posição 10, tá? TAN 3155, cotejamento correto, chame pronto para pushback sanamento. Chame. Fique para a frequência de coordenação 2345 até pouso em Vera Cruz, é Plymouth. A gente mantém o ponto de espera 6355. Controle após da EL 6327, poderia voar direto nela? Positivo, minha presidente. Após da EL, estou autorizado em Léo. Na presente, já estou autorizado. Ótimo, direto da presente então em Léo, minha presidente. Ryanair 355 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém. Equipamento, é um Fokker ou um Airbus? É um A318. Claro. Fokker 2233 para Barreiras. Autorizado nível de voo no 60, via Whisky 42, Lapa, após conforme. Subida Borba, após Borba, transição VATAP. Decolando da pista 1-0 com a primeira curva esquerda. Controle 120.8, transponda 5150, passarei 2233. Autorizado Barreiras, 160, decola da 10, com curva esquerda inicialmente. Na borda, transição VATAP, Whisky 42, Lapa, 5150, transponder, controle 1208. Passagemos correto, chame pronto para flexionamento, passarei 2233. Camaral, passarei. Salvador, Alfa 097, tá aqui via Alfa, mantenimento da Juliette. Alfa 327, Guarulhos. É 227, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Índia. Eu acho uma torre 1-8, desse 195, ajustou 1-0 no 5. Minha 327, Campo Centro Recife, frequência 1-2-1-2-1-2-8-3-5 para o 6-3-2-5, boa tarde. 2-7, está pronto? Sim. 6-3-5-5, contato radar na decolagem, suba via CDDL para nível de voo 360. Já do alinhar e decolar, pista 1-0, confirmando alinhar e manter, pista 1-0, Xenair 6227, ali mantém. Salvador Azul 279, autorizado RNAC. Afirmativo, a partir do CEVTO 366. Gente, a partir do 366, autorizado o procedimento Azul 279, não? Salve, Salvador, boa tarde, meu nome é 097, da pista de autorização. 1-0-9-7, formação X-Ray, são as cópias. Pronto. 1-0-9-7, para o aeroporto de Confins, autorizado, via peso 2-1, UTI. O nível de voo 360, subida arbor, transição elefa, após decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Transponde 5145, controle Salvador 120.8, 1-0-9-7. Confirma? Essa é a posição após a permissão 2-1. Essa é a posição 2-1 mesmo, se considera. 0094, chame pronto para desmantelamento. É 5145, e retificando a subida agora é Arbor 1, Arbor 1, transição leve. Arbor 1, é leve. Salvador 1895, 2795, boa. Bravo, Tia Luísa, pronto, quase. Bravo, Tia Luísa, aprovado no local, no meu pé, corredor forte até 2,0 milhas, decola da pistão do teste, primeira curva esquerda. Transponder 0135, controle Salvador 120.8, Bravo, Tia Luísa. Avistado, pouso livre no 0140 graus, 109-2791. 140 com 10, autorizado pouso para o 2791, ajuste 1015. Afirmo, 1015. Presidente. Provo que o índio livre é sonar rapazitado. Bandeira 918, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Pode ser o 368 após o TAP, voo Sierra Vista 366. Após o TAP é o 366. Tira a posição no pátio 3, o azul 2791. Boa. Agora 3 horas e 10, alternando Galeão. Qual o seu equipamento, KB? 1-7. 1-7, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera da questão 1-0. No ponto de espera, todo 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 e 1-5. Boa tarde. 5, via Índia, da contemplada 1-0, 2-2, decimal 9-5. Vamos fazer 1-8, vamos. Salvador, boa tarde, Oxalé, 6314, comandante 238032. 6314, informação com fax ray, pronto, copy? Pronto. Oxalé 6314, falando da ponte de Petrolina, autorizado via Pêndulo 20, nível de voo 340, subida borda, transição Nenim. Decola da piscina 0 com a primeira curva esquerda. Transponder 5 no 56, controle Salvador no 20 no 58. Baixar na 314. Autorizado para Petrolina 340, decola da 10, borda, transição da 10. Curva esquerda pode. Transponder 208, é o controle da 6314. Baixar na 314, chame pronto para o chute da piscina. Ok, para a sala, densidade 1. São 3155 autorizado, funcionamento de DAC. Só a passada do 2233, pronto para o funcionamento. Passarela 2233 ao número 12, para puxar aqui no setor. Tráfego da TAM já vai iniciar no gate 1-0. Sente na sua escuta para autorização. Deixa eu pronto para o TAC. Esse reporte na interseção da pista no 7, Bravo, Kilo Índia. Outro 1-8 decolou, zona 4, chame controle, ano 208, uma boa tarde. Bom trabalho, senhor, 208, o 4-1-8. Patrulha Salvador, cordial, boa tarde. O 4118 no perfil e se escuta. Mas o 4118, contato radar na decolagem, se buscar a nível de voo 360. 360, o 4118 no perfil. Voo 084, 08, por que está no 0010, ajuste no 015, autorizado o procedimento RNAV e reporta passando serra vista 366. Casa no 8, mantenha pro WhatsApp, após o WhatsApp vou ser hábito 3 meses. Controle Salvador, boa tarde, capitão do Oscar, é tranquilo, Oscar, é tranquilo, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa pro WhatsApp. Como identificação, descendo para 050 para o habitat do Oscar Hotel 3155, táxi autorizado via Patio no Índia, ponto de espera, pista no 0, torno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 15. Ele táxi é Patio Índia, 195, até logo. Falha 2233, autorizado, direcionamento, chame táxi. Autorizado, reporta táxi, seu carregador. Vamos, Salvador, boa tarde, tá 3235, 02, 27, confirmando cópia 360 para confirmação por cima. São 3835, informação com show X-Ray. Pronto, cópia? Pronto, cópia. São 3835 para o aeroporto de Confins. Autorizado via Pesulon 0 por base, Pesulon 6 Pós-Mo. O nível de voo 360, subida da El, Leda, Motiva. Decolada pistão na 0, que subida com rua direita. Transfone 5162. Frequência do controle, 120.8, então 3835. 3835, autorizado para confirmar a rota do plano, pressionou no 0, cubado, pressionou no 6, pois, nível 3 metros. Na cola da pista no 0, curva direita, perfil da Tael, laser morte. Nacional 5162, controle 120.8. Então 3835, correto, chame pronto para pista de adicionamento. Cuidado alinhar e manter cabeceira 17, reporte alinhado, pronto. Bravo, Kilo Índia. autorizado a alinhar e decolar, pista na 0150 graus, zona 09, plano 3, zona 55. Adael, livre a alinhar e decolar, 3155. Rio 41118, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 126.8. 260-228, boa, 418. Comandou, o 2233 está pronto, tá? 65 a bordo, 5 horas, alterando Brasília. Rosário 2233, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pati 1 no Índia, no ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste 90 no 5. Autorizado o ponto de espera 90, via Pati 1 Índia, quando lá 18, 95, Oscar. Autor, como é que está a ponto de espera de mal, próximo, mas afirmo, após o táxi do passaria 2 no livrar e retaguarda, tem livre para o chibex, chame táxi, 1884. Médios da pista na 0. Autorizada a decolagem, pista na 7, 150 graus, 1129, Bravo Kilo Índia. Decolagem, Bravo Kilo. Chama a torre de frequência 1195. 1195, obrigado. Salvador, boa tarde, China 6315, 6314 na ponte 5, pushback de chamamento próximo. Chamando ao 6314. Afirmo. China 6314, ATR72 da passareta agora passando a retaguarda, convidando que o equipe de sala pode mesmo livrar. Iniciou seu pushback, chame táxi. Após a passagem do passarelo da retaguarda, autorizado de câmara táxi do Xanã 14. Controle, muito boa tarde, ao Tanto da 2 do 7, troca o código para 5114, suba para nível de voo 340, voa letra. Muito obrigado, 340, voa letra. Transição Caju, faz decolagem da pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5173, controle 120, decimal 8. Transponder 1-0-3-7-0, decola na pista 10, pouca, transição Caju, primeira curva esquerda. 5173 é o transponder, controle Salvador, 208, voo no 620. Voo no 620, chame pronto para o pushback de Salvador. Lá nessa graça. É Tango Oscar até o Kilo, deixa para 250010, desde o chama 095. Após o TAP, vou para o Serra Vista 366, para autorizar o procedimento terminado, pista na 0. Vindo para 2507, a 025, o Oscar até o Kilo, já se deu fazer o MDB de Lula, né? É mais da Bianca, iniciando o táxi, no, iniciando o pushback no portão 5 e vai posicionar-se na saída do Pátio 3. Vai deixar ali pra... Salvador, boa tarde, passação, Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, mantenha 1 de 10, ajuste 1 no 5, corredor forte. 0410 no corredor forte, soma 095, Bravo, que vem. Carimbo 2233, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantenha no zero, Passaredo. Carimbo 2009, autorizado. Chame para um para o ataque. Alinha para o puxar de planeta, só pelo ataque cabeceira no zero, 2009. O 04 vai aguardar chamada de 6 minutos pro o Shogun 097. Separa descida. 2223, o vento 160 graus com 089. Decolagem autorizada, pista 10. Liberando decolagem 2233. Juliette, táxi Alfa, mantenha-se com Juliette. Alfa, mantenha-se com Juliette, é 9-1-2-1. Aqui é o Juliette 4, 1-2-1-3-12. Boa tarde. Após a corrida do ATR na cabeceira, ali mantenha na 0 no 884. Boa tarde.